Que a paz de Jesus, a sua luz, envolva os nossos corações. E é sempre uma satisfação esse nosso reencontro, né? Às quintas-feiras. Então, o tema de hoje é bastante interessante, que é o homem no mundo. Uma passagem no Evangelho, no capítulo 17, no item 10, para quem quiser se aprofundar melhor, que fala sobre o homem no mundo. Pelo que nós estudamos pela doutrina espírita, quando nós deixamos esse corpo físico, em razão do desencarne, nós passamos por um certo momento de perturbação. Todos nós. Uns em situação mais grave, outros mais tranquilo, mas tem esse momentinho de perturbação. Às vezes a gente dorme fora de casa e aí a gente acorda no meio da noite e se acha meio perdido, não sabe onde é que está, né? Segundo os espíritos nos repassam, é mais ou menos essa sensação, né? E depois somos encaminhados a colônias espirituais, né? Onde nós vamos ser conscientizados de que não estamos mais no corpo físico. E permanecemos, então, depois que a gente já está ciente de que já não está mais no corpo físico, na erraticidade. Erraticidade não é que sejam espíritos errantes. São espíritos que vão aguardar uma nova oportunidade de reencarne, né? Então, eles ficam, nós todos ficamos nessa região, porque com certeza muitas vezes já passamos por isso. O período que se fica na erraticidade até reencarnar novamente é na média de 30, 50 anos. Uma média. Tem casos que o reencarne é mais rápido e outros que são mais demorados. Então, esse período que nós ficamos na erraticidade é como se nós estivéssemos fazendo um curso intensivo. Quando nós vamos para uma faculdade, a gente sabe que tem que estudar bastante para se melhorar, para poder aprender, para poder ter o certificado na mão. E esse curso na espiritualidade, esse curso intensivo que a gente faz, é para nos preparar para ser um homem melhor no mundo. Para nós voltarmos e fazer tudo aquilo novamente e de forma correta. Porque a gente passa nessa caminhada terrena, muitas vezes em razão do livre-arbítrio, cometendo falhas, nos desviando daquilo que nós tínhamos proposto cumprir quando a gente veio. Então, essa bondade divina é tão grande que Ele nos dá esta oportunidade de fazer este curso e vir fazer as coisas certas. E o principal motivo do espírito ter esse retorno ao veículo da carne é bem esse caminho assim, de pagar nossos débitos, de nos tornar seres humanos melhores, de conviver melhor com as pessoas, principalmente com o nosso núcleo familiar, né? É esse período que a gente precisa. Porque o homem não está no mundo de passeio e nem por acaso. Eu falo homem, não é uma questão de gênero, eu falo homem, a raça humana. Nós não estamos aqui na terra de passeio, nós não estamos aqui por acaso. Nós precisamos estar aqui porque nós estamos a caminho da evolução. E nós só vamos evoluir fazendo as coisas certas. Enquanto nós não aprendermos, enquanto nós ainda tivermos esses sentimentos de mágoa, de dor, de sofrimentos, que às vezes, né, o coração dói, Né? E coisas assim, nós vamos precisar voltar, com certeza. E todas as vezes que nós voltar na Terra, porque não são poucas as vezes, pelo atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, tem um palestrante que diz assim, que já devemos ter vivido de 200 a 300 encarnações, e nos falta muito para chegar à perfeição. Então, nós vamos ter muitas encarnações para viver ainda. E em cada uma delas, o homem traz uma missão. Tem uns que têm umas pequenas missões, tem aqueles que têm grandes missões, e tem os missionários, né, que eles vêm assim para só com esse objetivo, né, de auxiliar uma coletividade. Então, aqueles que têm, quando eu me refiro a pequenas missões, o que, que é pequenas missões para nós? É a nossa convivência na sociedade, é a nossa convivência com nossos familiares, é o nosso cuidado com aqueles espíritos que são confiados para a nossa guarda como filhos, para encaminhá-los para que se tornem homens de bem no mundo, que são as nossas menores missões. Com os nossos pais que envelhecem, precisam do cuidado dos filhos, os filhos precisam zelar pelos pais. É uma missão dos filhos também, porque nós não podemos abandonar nosso pai e nossa mãe porque estão velhos, né? E vamos às grandes missões. As grandes missões são aqueles empresários de alto poder aquisitivo, né, que podem empregar centenas de pessoas para que essas pessoas possam manter sua família com dignidade, que lhes seja pago um salário justo, né, que eles podem fazer isso pela comunidade onde eles vivem. São missões maiores porque eles vão abranger, vão alcançar muito mais pessoas, eles vão auxiliar além da família. E aí entra também os poderosos, que são os políticos, que têm um poder enorme para auxiliar as pessoas que precisam, que o dinheiro público seja direcionado realmente para aquelas pessoas que precisam, que não haja, né, corrupção, que não haja essas coisas que a gente sabe que acontece ano após ano, já há muitos e muitos anos, né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, acontece isso. Então, eles também têm grandes missões e grandes responsabilidades e vão responder por isso um dia. Aí eu não sei se eu já falei na quinta-feira, eu lembro, quando eu lembro desse fato assim, de grandes missões, de uma história que o Raul Teixeira conta. Raul Teixeira é um escritor espírita que tem várias obras excelentes, ele é expositor espírita, é professor de física na Universidade do Rio de Janeiro. E ele conta que ele ia almoçar, quando saía da universidade, num restaurante junto com um amigo dele. E sempre que ele ia para o restaurante, na volta ele pegava uma vianda para levar para uma senhora que ficava catando uma lata de lixo. Ela ficava catando comida sempre naquela rua. E um belo dia ele estava voltando do almoço e tinha esquecido da vianda. E quando enxergou ela, ele ficou triste. Aí ele ouviu a voz do Emmanuel e disse assim, sim, Raul, a gente sempre tem que fazer o bem. Mas não te entristece tanto o teu coração, porque esta senhora foi um político muito famoso. O nome da rua era o nome dele. Por isso que ela não sai dessa rua. E ele usou todo o dinheiro que era para assistência social em benefício próprio. Então, hoje, é uma pessoa que vive na rua e come no lixo. Eu sempre lembro disso quando eu falo sobre as missões, né? Então, do cuidado que a gente tem que ter, né? E tem assim, ó, os missionários. Os missionários, eles vêm assim porque é uma coletividade que os segue. Então, a missão deles é enorme, a responsabilidade. E aí entra, assim, lideranças, né? Lideranças religiosas, lideranças, N lideranças que entram aí. A gente pode citar alguns missionários que a gente teve a oportunidade, assim, de conhecer a história, de ler as obras. Por exemplo, Chico Xavier foi uma enorme liderança, que a opinião dele até hoje tem um peso enorme, né? Se a gente lê as obras dele, o que ele falava, né? O que ele dizia. Madre Teresa de Calcutá, que é outra pessoa, Gandhi, que lutou pelo seu povo na Índia, que ele morreu pelo seu povo, ele lutou até o final pelo povo na Índia. Então, são missionários que vêm nos trazer esses exemplos, né, de vida, de nos tornarmos homens melhores no mundo. E é isso que a gente deve de pensar. E para nós encerrarmos, eu vou ler um pequeno texto aqui, só uma partezinha de um parágrafo do item 10 do Evangelho, que diz assim: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Olha a importância desta partezinha, né? De um parágrafo do Evangelho. Então, assim, que Deus nos permita que possamos, nesta trajetória terrena, já nos melhorar mais um pouco. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui presentes já nos conscientizamos que isso é necessário. Do contrário, não estaríamos aqui.